gelo. Hoje eu quero te amar. O batom que eu gosto pra eu te beijar, usa aquele perfume pra me dominar. Uma flor nos cabelos, hoje eu quero te amar. Deixe a porta aberta, a luz bem acesa, e avisa a tristeza que hoje não dá, e que o mundo se acabe. Hoje eu quero te amar. A gente já não faz amor quando manda a paixão. Se nenhum dos dois mais liga, o amor com tanta briga vai fugindo o coração. A gente já não faz amor com desejo no olhar. Hoje eu vou pra casa cedo pra matar o nosso medo. Hoje eu quero te amar. Ei, menino! Deixei a porta aberta, a luz bem acesa, e avisa a tristeza que hoje não dá, e que o mundo se acabe. Hoje eu quero te amar. A gente já não faz amor. Com tanta briga, vai fugindo o coração. A gente já não faz amor com desejo no olhar. Hoje eu vou pra casa cedo pra matar o nosso medo. Hoje eu quero te amar. Meu amor, me espere, vou logo chegar.